desse bar. Estou sozinho e ela nada de chegar. Eu fico triste. Vejo os minutos que já foram passados, além do nosso horário marcado. Amor, não desiste. Só o silêncio, eu vejo o tempo se passando. Só a bebida é que está me consolando. Dessa ansiedade ela nada de chegar. Mostro pro mundo que eu estou apaixonado. Estou amando um coração errado, que nunca me amou e só quer me maltratar. Mostro pro mundo que eu estou apaixonado. Estou amando um coração errado, que nunca me amou e só quer me maltratar. Eu vou beber pra afogar a dor. Aonde está você, meu grande amor, que já se foi à noite e agora o dia vem e eu estou sozinho. Sem os seus carinhos, sem você, meu bem. E eu estou sozinho. Sem os seus carinhos, sem você, meu bem. Sozinho.